final sou apenas mais um. Escrevi o meu final, mas o tempo passa e eu não sei dizer onde errei. Já nem sei. E com a dor eu aprendi que amar é mesmo assim. Para olhar ao espelho e ver que tudo em mim foi ilusão. Nada mudou, solidão. Meu abrigo eras tu, eras parte de mim. Sou metade sem ti. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas vou dar-vos um programa bastante diferente. Vai ser um programa totalmente cantado em línguas que não o inglês. Vamos ter português, japonês, checo, polaco, russo, mas não inglês. E vamos iniciar em português com os algarvios Iris. Para vocês, Iris, jogo fatal. Thank you. feitos ensaiados demais, apontados a matar, viver por viver, gritar o gemido final e morrer por morrer. Eu não vou, não vou aprender a nadar neste jogo fatal. Eu não vou, não vou aprender a nadar neste jogo fatal. Eu não vou. Para vocês aí, o sol começou a brilhar e nós temos que ganhar. Temos que enfrentar tudo que nos possa surgir. Temos que saber lutar. Olhos sem visão, gestos ensaiados demais, apontados a matar, viver por viver, gritar um gemido final e morrer por morrer. Eu não vou, não vou aprender a matar neste jogo. Yeah! digo que era por pior que eu seja. Eu quero encontrar minha mulher. Mas enquanto isso eu tô tocando horror, apavorando e fazendo a festa. Eu vou pra cama com qualquer mulher. Enquanto isso eu vou fazendo inferno. Enquanto isso eu tô tocando horror. Sou um homem e preciso de sexo. Enquanto isso eu vou tocando horror. Tocando horror. Eu vou tocando horror. Eu vou tocando horror. Fazendo inferno. Eu vou tocando horror. Deu aí, deu arredondo, deu aqui. Está valente. Futebol, mulher e rock and roll. Meu Deus, como isso é bom. Futebol, mulher e rock and roll. Meu Deus, como isso é bom. Foi no lance. Tá no sangue, tá. e após Iris rumamos à América do Sul e ficamos com os Motor Rocker e a música Tocando o Horror. E terminamos esta primeira sequência do nosso Riff Service com o grande clássico dos Dr. Sin, futebol, mulher e rock and roll. E continuamos na próxima sequência na América do Sul, mas vamos ter uma sequência cantada em espanhol. E vamos iniciá-la com os argentinos Alacrán. Para vocês, Alacrán, en nadie confío. Ah,

E após Alacrán, ficamos com os chilenos, o Arenaldo e a música Mais Rock. E terminamos esta segunda sequência do Riff Service com os argentinos Kefren e a música Si Yo Te Dejo. E vamos agora para uma sequência dedicada a três bandas de três países diferentes, com três línguas eslavas diferentes. E vamos começar com os checos Abigail. O título desta música significa vencer as trevas. Para vocês, Abigail, Vitechvi Nad Tmol. Yeah! E após Abigail, ficamos com os polacos Emigranti e a música Manieri, música que significa hábitos. E terminamos esta sequência dedicada às línguas eslavas com os russos Kipelov e a música Naseichas, banda, música da banda do ex-vocalista do Zarya, Valery Kipelov. E Naseichas significa agora não. E vamos agora para a primeira sequência de baladas do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com uma banda argentina que canta em castelhano. Estou a falar-vos dos Jax. Para vocês, Jax, Lejos de Ti. Para ti, estás obligado a ocultar tus sentimientos dentro de ti. Abre tu corazón, rompe las cadenas, lo que tú sientes también lo siento yo. Abrázame, solo por un momento, tengo esperanzas de que sigas aquí, lejos de ti. Recuerdos vienen a mí, no lloraré, nada está perdido, mi destino es estar junto a ti. Abrázame, solo por un momento, sueña conmigo, es tu destino también. Lejos de ti, no quiero estar otro día así, no puedo esperar más. Lejos de ti. Ich immer alles geben, und ich gebe dir mein Leben, mein Herzblut. Jeden Tag, jedes Jahr werden Meilensteine sehen, werden immer weitergehen, mein Herzblut. Jeden Tag kannst immer auf mich zählen. Ich schwör's bei meinem Leben, geb ich dir mein Herzblut, mein Herzblut, mein Herzblut, mein Herzblut, geb ich dir mein. Wir müssen weitergehen, werden kämpfen, werden leben, werden uns niemals ergeben. Gefahr aus dem Nichts und alles wird zu Staub. Und ich sehe dein Gesicht und ich sehe, dass du mich brauchst. Ich geb dir mein Herzblut, mein Herzblut, mein Herzblut, mein Herzblut, geb ich dir mein. Gib dir mein Herzblut. dragostea mea. E após Jax, ficamos com Doropesh e uma música que significa seiva, Herzblut, uma música cantada em alemão pela rainha do heavy metal. E terminamos esta sequência com os romenos Holograph e a música Dragostea Mea. Dragostea Mea significa meu amor. E vamos agora para uma nova sequência cantada em português e vamos iniciá-la com os Ferro e Fogo. Para vocês, Ferro e Fogo, Bairro Alto. We'll be right back. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após os portugueses Ferro e Fogo, ficamos com os brasileiros Anjos da Noite e a música Ano 2000. E vamos agora para uma sequência dedicada a três músicas cantadas em japonês. E vamos iniciá-la com os X-Japan, que nesta música, que o título desta música traduzido significa carmesim. Carmesim é um tom de vermelho. Para vocês, X-Japan, Kuranai. Oh, E após X-Japan, ficamos com os Loudness, Chinkiro, título que significa filtração. E terminamos a sequência com uma banda com vocalista feminina, a Shouya, e a música Inori. Inori significa alguém. E vamos agora para uma sequência de baladas, para a segunda sequência de baladas do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la em russo, com os Autograph, com uma letra, com um título que significa viajante. Para vocês, Autograph Stranik. Lonely day scelto già. Ti guardo in bilico sul filo di una vita che non ti ha dato mai ciò che volevi tu. E lo so che non può essere. Sopravviverò. E chissà se qua giù il mondo si accorgerà che tu sei andato via. Tutto continuerà e domani vedrai, nessuno ricorderà. Gli occhi via, nessun ostacolo potrà fermarti più, ma c'è ancora chi è rimasto a piangerti, chi è rimasto in questa terra come me. En ängel är en ängel om hon ser mig lindra när smärtan skänker tröst och förstår. Ett täcke bredde ut sig i natten där vi gick. Vi la oss ner och vila en stund. Hon pekade och sa se, där uppe där bor jag. Och vill du, ja det vill jag, var det sista vi sa. Ja, vad himmelen kan vara får var och en förklara. Men för mig var det verkligt då. Och en ängel är en ängel, om hon ser mig lindra smärtan, skänker tröst. Allting bara rämnar och jag följer hennes fam. Två längtande som möttes och brann. Och vi älskade den natt för att aldrig mera ses. Ibland är saker som de är, varken mindre eller mer. Så vad himmelen kan vara får var och en förklara. Men för mig var det verkligt då. Och en ängel är en ängel, om hon ser mig lindrar smärtan, skänker tröst och förstår. E após Autograph, ficamos com os italianos Dam, Perché non hai pensato a me. E terminamos esta sequência de baladas com o vocalista dos Alien, dos suecos Alien, Jim G. Dead. E ficamos com a música Angel, que significa anjo. E vamos agora para uma sequência com duas bandas mexicanas. E vamos iniciar com os Coda. Para vocês, Coda Espia. Yeah. falta solo de acabar. Sin marcas de errores permitidos, a tiempo estás. Tú que más alto subes, más profundo caerás. Y si más te consumes, el círculo en ti se após Coda, ficamos com o terceiro acto, Falsa Libertad. E vamos agora para uma sequência dedicada a duas bandas francesas e que cantam em francês. Para iniciar esta sequência, temos os Trust. E para vocês dos Trust, temos a música La Grande Illusion. We'll be right back. je vote pour me sécuriser. Je ne suis qu'un bulletin qu'on intoxique et qu'on glisse dans une urne. Je ne suis qu'un bulletin qu'on intoxique et qu'on glisse dans une urne. Plus assez jeune pour décider. Ils sont usés, fatigués d'être consultés et dirigés. Tu veux que je vote pour mon équilibre? Tu veux que je vote pour être libre? Je ne suis qu'un bulletin qu'on intoxique et qu'on glisse dans une urne. Je ne suis qu'un bulletin qu'on intoxique et qu'on glisse dans une urne. Tu vas voter? Alors on va. Ah! sommes contaminés et misérables. Je peine et du mal pour l'enfoncer, le plonger dans la ville. Je veux comme il s'installe pour la tomber, remonter mon estime. J'ai prié mais le rêve explose et je serre les poings pour remonter sur le Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Trust, ficamos com os também franceses In Cry e a música Le Bonheur en Prime. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma música cantada em alemão. Cantada em alemão pelos alemães Bonfire. E este título significa Sangue e Morte. Para vocês, Bonfire, Blut und Tod. Mut, die Feigheit schwört mir Treue und Gehorsam. mit dir Gefahr. Feuer brennt in den Adern. Eure Gnade und Erbarmen aus dem Herz verbannt. Yeah. Blut und Tod sind des Teufels Lohn. Blut und Tod. Demon, ooh yeah, to fight the demon. očima ko da mi ništa ne značiš. Tu pred vratima stojim satima, bolje da samo zalubiš. Što sam mislio kad sam tebe izdao? E após Bonfire, ficamos com os polacos Zanderhaus, Demon Vladzi, música que significa poder demoníaco. E terminamos esta sequência com os croatas Cheops, croatas da cidade de Rijeka, e ficamos com a música Odlazin. Esta expressão significa estou a sair. E vamos agora para uma nova sequência cantada em espanhol. Para iniciá-la, temos os chilenos Fahrenheit. Para vocês, Fahrenheit não necessitas mais. e após Fahrenheit ficamos com os espanhóis Sangre Azul e ficamos com a música Solo Rock and Roll. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com uma banda espanhola. Aliás, esta sequência tem três bandas espanholas e a primeira é uma banda muito especial, já que as suas músicas podem ser cantadas em três línguas: em castelhano, em euskera, língua basca, e também em inglês. Esta que aqui vos apresento hoje é cantada em euskera e o título significa Sabia Que Isso. Para vocês, Northern Rain, Gutsy How. Go! se oye el rumor de la inocencia que perdí en las calles de esta ciudad. Noches de luna llena, amor y rock and roll. Contrarreloj, la gente viene y va de un lado a otro buscando ilusión. Una pistola en tu cabeza, un muro en tu corazón. Hay un camino abierto para cada perdedor. Siempre hay que seguir corriendo para encontrar otro horizonte. Siempre hay que pagar. Campo de miras a tu alrededor. De frente un desafío y detrás una oración. Siempre hay que seguir corriendo para encontrar otro horizonte. Siempre hay que pagar. E após Northern Rain, ficamos com Manzano, Corona de Espinas. E terminamos esta penúltima sequência do nosso Riff Service com Rafa Martin, Seguir Corriendo. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma última sequência cantada em português. E vamos iniciá-la com os Império dos Sentados. Para vocês, Império dos Sentados, Tempestade. Que termino o Riff Service de hoje e aproveito para referir que ontem fez 8 anos sobre a morte do guitarrista Vander Tafo. Eu, quando fiz o setlist para este programa, não imaginava a coincidência que iria calhar no dia seguinte, mas deixo aqui a pequena referência e uma pequena homenagem ao guitarrista Vander Tafo. Iniciamos esta última sequência com os portugueses Império dos Sentados e a música Tempestade. Continuamos em Portugal com Checkmate e a música Paraíso, Lugar de Sonho. E terminamos, tal como eu já havia dito, com Tafo, Alquimista. E é com Tafo que me despeço hoje. Deixo-vos um forte abraço e desejo-vos uma ótima semana. O programa da próxima semana vai ser dedicado a lançamentos de 2016. Por isso, se anseiam por novidades, se querem saber as novidades do mundo do hard rock, não percam. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! We'll be right back. days are gone, memories can only last so long. Like faded photographs, forgotten songs.